4048, plano IFR, cancelado 1182. Informo o tráfego anteriormente informado na superfície às 2:09, mantendo o nível de voo 065, QAC. Confirme quando o visual começa para a descida. Salvador, o voo 2009, solicito 200 como sinal 200. Voo 2009, sempre tudo mantém a nível de voo 200, mantendo a autorização como nível final. Sempre o ano, o 2009. Controle o Papa Papa 6, Sierra Romeo, vai livrando já lá, no regresso a Salvador. Charlie Sierra Romeo, ingresso no Cordeiro Interlagos, em reporte quando o visual confiável. O Charlie Sierra Romeo confirmou, eu falei já sobre voo, sobre lá de Freitas, eu posso prosseguir direto para o 5, BTA? Aguarde a autorização 14, o Charlie Sierra Romeo. Valeu, valeu. Luiz Kéfka, ele informe, informe no atraso de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência livre da presença. Controle, boa tarde, Gol 659, decolando sua escuta, cruzando 1600. Gol 659, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, sede São Roma. 360, São Roma, 1659. Salvador 4065. Precisa? Das coordenadas com Recife, eu vou atirar do básico. Inicialmente mantém o perfil da saída, temos um tráfego na nossa posição de 2:02, mantendo o nível de voo 2:00, aguarde. 4:07, no meu próximo buraquinho, aviso ao Rugão. Chancel, a meu torre 1-1-8-5-9-5. Chama a torre 1-9-5, meu. Voo 2009, chame sempre existe na frequência 1-2-5-1, na zona 1-2-3-8. Não, o meu reporta final no 7. Repostar no final do 7, o Charlie Sierra Romeo. Chave São Romeu, autorizado pelo 7, retorno 2:00, 1:29. Chave São Romeu, autorizado pelo 7, Montel. Alfa 2, 3-0, autorizado a decolar, piscando 0, voltando a 3-0 graus, já não 2 mais. Autorizado a decolar, piscando 0, passarei de 2, 2, 3, 0. 048, chame a rádio Feira na frequência no 31, do final 3. 7, 7, 0, Romeu. 6, 1, 6, 1, 7, 7, 0, Romeu. Departure, Club 2 level 270, via Pocket Departure. Via Pocket Departure, level 270, 370. 1256. Bono 620, estamos tráfego 20, voando meia dúzia de milhas rumo sudoeste, cruzando 3, mantendo 3, meu pai João, faltando 72. 620, tem. Eu vou traçar para ele para a sua esquerda na proa 250, permite agora nessa proa 5 milhas. Esquerda 250, 5 milhas. É o número 2 do Código Salvador, tem uma nave na pista 0 com saída para o distante e tem mais um sequenciado para pouso, estimado 4 minutos, 4 e 5. Bom, 3 já leu, mantém a pista no 7 leste, onde falo eu. Eixo no 028, Serra Gofiosca. Serra Gofiosca, no visual, dá uma presente para o buraquinho, aguarda para o controle. Patrão de buraquinho, aguardando transferência, Serra Gofiosca. Comprou no 884, visual. Thiago 105, cruzando o campo, comprou o norte. Aqui, com 884. Hoje eu mantenho o meu teste na proa nordeste da litoral. O 884, cruzado agora, pistola 0, retorno 40 graus, vamos no norte. 845. Estabilizado, 620. Bono 620, compete o procedimento, chame o torre em 1-8-5-5. 295, boa. Boa. Thiago Fiosco, Conselho Corpo Fiosco, controle do Salvador 1-0-8. Controle Salvador em 1-2-0-8-0, Thiago Fiosco. Thiago Fiosco, corredor, forte a 1-1000 pés. Papai meu, Serra Gofiosca, mantenha 5-6 visuais, 1-1000 pés, corredor forte, fique atento ao tráfego do endocolagem, a pista 0, cruzando 2.500 pés. 1-1000 pés, corredor forte, visual com tráfego, Serra Gofiosca. Eu repouso na 1-0, gol no 620. Gofiosca, confirme intenções. Afaixa até 2-0 milhas de Salvador. Serra Gofiosca, mantém a escuta de controle, reporte se for livrar 2-0 milhas da... de Salvador. Ciente na sua escuta permanente, reportarei caso livrar 2-0 milhas, Serra Gofiosca. Controle, bom, 1-884, contato radar na decolagem, siga a velocidade da pulca para o nível de voo 230. Aguardando, proa de Aracaju, 250.

184, sempre o sistema autoriza nível final 250, porém solicita que mantenha o perfil da saída. Sim, autorizado, nível 250, mantendo o perfil, gol 184. Correção 2985, alterna 2545. 1268, 2230, verifica o 60 final. Frente, passando 2230, 60 como final. 7, são os 38, direita solo, 2219. Permanente, caso haja necessidade de retornar ao número 10, se é água fresca. Contagem, passarela 2031, ponte 010 para 32231, Contagem. Faz início do avião com 3L, mantém o 30. Avião, cadê, mantém 2L. Romeu Juliette, uniforme Romeu, chame Santa Recife, frequência 128.8, alterna no 35.3. Sente Cálvaro com Santa Recife, 288, decapa 353, obrigado, bom dia. Charlie 1950. Gente, 2230. passando 2 mil para 3 mil pés, o Serra da Passarela. Sente o braço com o Serra no campo. 130 graus e 129. 3 Bravo, autorizado, cruzamento do eixo, retaguarda do andar na nação. A ponta no cruzamento. A ponta na aguarde transferência para controle Lens. Telefone confirmacionário 0152. Mantém a corrida Vera Cruz e a de Paris com direção Interlagos, no 1510. Interlagos. Kilo 3 Alfa LA, ainda com a pista no zero, descontando 40 graus e no 29. Dois quilômetros uniforme, tráfego sentido contrário, 1 minuto para a rotatória, Charlie 150, mantendo no meu país. Obrigado, com dois quilômetros uniforme. Muito obrigado. Frequência no 28.8 até no 35.3.

1698, desça para 2000-2098-1098, autorizado final do procedimento de LFX, informe estabilizado. 2098, autorizado de LFX, repassa a pessoa do seu 698. Tem velocidade liberada, 698? Afirma. Obrigado. Afirma, vim aqui, eu vou passar para você, vim aqui. Oscar Bravo, João Alcão Campo. Alcão Campo, Oscar Bravo. Monitor, meu nome é Tudor Solano, senhor. 2288. Oscar Bravo, reportando sinal de... passando sobre a IMAP. Via segue a São Paulo na transição ótima, nível de voo 390. Passa em viação, voo